Salvador 17, 0148. Toma, gol! Azul, 2. 7-0. Salvador 2790 da Azul. Salvador, boa tarde, gol 2-0, 5 para Delta.